No 63, decola os 20, controle 1, 19, decimal 8, bom dia. 19-8, bom dia. Controle, bom dia. T3163, decolando, você escuta. T3163, controle, meu cordial, contato radar. Poderia voar direto Leda ou da Elcia? Autorizado Leda. Direto Leda, T3163. Solo Salvador, TAM 3304 com 167 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alternando com o fim, está pronto para o táxi. 7, o 3304, táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18,5, ajuste ano 0 no 2, boa viagem. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, chama a torre em 118,6, 10 no 2, ajuste, obrigado, até a próxima. É. Diga 4299, decola 22, controle 1, 9, 19, bom dia. 19-8, bom dia. Controle, bom dia, o Azul 2299, decolando, passando 1300 metros. Azul 4299, controle, contato radar. Negra 225, decola 25, controle 1 no 9, decimal 8, bom dia. 9, decimal 8, bom dia. Oceano 225 é o controle, contato radar. Autorizaria direto ao? Está autorizado o MOMO. MOMO, direto. É Salvador Brown, de Oceano 6312. Ok, 6312, standby, the Airbus start your taxi. The traffic is behind of your tail and expect to start your pushback on gate 03, okay? Okay, and but do you have any idea how long that's taken for us to starting our pushback and startup? Okay, at your discretion, start on the position, okay? No, I don't like to do that. I don't like him. My inquiry is, if you know any, how long does it take to start or push back and start the engine? I will ask you. So 6312, I ask you in Airbus A320. Yeah, should be better. Thank you. Obrigado, bom dia. Boa. Estimado, iniciar o táxi? A princípio não. Chamaremos quando pronto, na 3663. Gente. Flip 5221 está com 41 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador pronto para o táxi. Flip 5221, está autorizado o táxi pelo pátio Juliette e Alfa no ponto de espera da 10. Chame a torre em 18:6 e o ajuste é 10:2. Boa viagem. Ok, vai chamar Juliette Alfa, ponto de espera 18:6, ajustado 1012, grátis pelo ponto de trabalho. Salvador, Ocean 6312. Go ahead. Good. How about if we start our pushback and via the taxiway India 2, start the engine in taxiway Alpha? Okay, because the time, as far as he said, he don't know any how long they are going to stay stopped, and maybe we'd be better if we started the pushback and via the India and the Alpha and they start the engine in on the Alpha intersection. What do you think about it? Okay, it's not possible because the traffic's on approach for to landing in Salvador, okay? Okay, if the tunnel is decided to start the push, start the taxi only in 1 hour, you know, we are going to stuck here and there's no traffic, no departure. Ocean X6312, it's not possible because I have a traffic landing and taxis and traffic on taxi get out on the apron 1, okay? It's not possible. No, yeah, okay, I understand you. I'd like just understand. And if the town is not start taxiing, and all the traffic around has to be wait for them? Yes, you have to wait for tax from the company, okay? Okay, that's all, thank you. Solo 6312. Prossiga. Possibilidade de coordenar com o TAM e puxar a nave um pouco mais atrás para que possa ceder passagem para nosso pushback. Porque senão a gente vai ficar muito tempo no solo. É só se ele engatar o reboque novamente aí, mas eu estou observando aqui que o pessoal já está liberando ali a aeronave aqui. Aguarde só mais um instante aí, definição do tráfego. Tá Ok. O 6312 só informa que o senhor vai iniciar o pushback, ok? Então, ok, a gente estava indagando se haveria a possibilidade de via Índia e Alfa, rapidamente. Se não... Eu entendi, realmente eu entendi a indagação em inglês também, é, mas não é possível porque nós temos tráfegos também que vai sair dos portões 11, 10, 9, 8, e fica um pouco complicado aí pra gente, ok? Não, tudo bem, sem problema, agradeço aí, obrigado. Para o táxi 3663, estamos a bordo 180, Fernando Galhão, com 4 horas de autonomia. Obrigado, bom trabalho. Oh. 1862, torre, o ajuste é 1012, boa viagem. 1862, agora direito, obrigado, bom dia. Cessna 6312, observe the Airbus after clear to push in the start gate 03. Roger, and after 8 a.m. starting taxi, it is clear to push back and start after Cessna 6312. Okay, coordinate with ground staff. Sure, thank you. Controle Salvador, bom dia, o Trip 5221 no perfil da Coleval. Trip 5221, contato radar na decolagem, suba ao nível 200 na saída agora. 5221. With Juliet, request Guarulhos flight level 380, sir. Cessna 6311, clear to Guarulhos, as filed, flight level 360, Viper Whiskey 50, departure will be from runway 10. Right turn after departure, dial departure after Leda position, after Leda direct to BDEV and intercept airway operation 50. Departure frequency 119.8, scope hold 5147. Under the clear to Guarulhos, Ocean 6311, flight level 360 by Amperwick 50. Departure runway 10, turn right, dial, lead up, BDF, intercepting Amperwick 50. Departure 119.8, scope 5147. That's correct, report for pushback and start with 6311. I got it. Over the ground, good morning Air Force 2582, request. Resident Air Force 2582, go ahead. Okay, we are at the military apron waiting for the passengers. Just for flying, is it possible for you to confirm the expected departure for the Air Force 2582? Okay, confirm your estimate of what time. We expect to the EOBT at the 30. Okay, stand by for your copy. Just confirm call sign. Brazilian FOT 75222, confirm. 2582, we expect to depart in Manola. Okay, 2582. Okay, stand by to copy. We don't have your flight plan in my system, okay? I will contact information room. Okay, thank you for everybody. Sinal 22, autorizado para o procedimento LFX-Way, reponto estabilizado. Reportar estabilizado, Gol 922 autorizado, X-Ray. Oceano 625, chamo sempre Recife. 126.85, alterna 125.45. Copiei só a secundária 12545. A primária 126.85. 126.85. Vamos chamar, obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3663, AEL, cruzando 1.400 pés. Via TAM 3663, contato radar na decolagem, sul para nível 340, mantendo o perfil da saída da AEL, Lida Bidev. AEL, Lida Bidev, ascensão 340, TAM 3663. TAM 3304, chama agora centro Recife, 3325, alterno 251. Okay, in my system we have the departure time is 1220 to Brasilia. Just confirm this information. That's correct. Okay, and they expect 30 minutes to show your flight plan in my system. 30 minutes. Okay, thank you very much. 72. Tower Oceania 6312 and fully red and the hold short runway 10. Oceania 6312, line up and take off runway 10 wind 1100 degrees 120 knots. That's right, and clear to line up and take off runway 10 Oceania 6312. Salvador, bom dia, Gol 1982, informação Juliette. Gol 1982, bom dia, contato radar, disparo nível 060, autorizado chegada a Mari, altímetro 1012. Chegada a Mari, 060, 1012. Chegador, carado, uma vista, 1922. Gol 922, completo final ILS, X-Ration, turno e decimal, bem, bom pouso. 26, obrigado. Salvador, bom dia, Gol 922, estabilizado em ALS, 2 milhas do Interserra. Gol 922, livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, 122. Livre pouso, 10, Gol 922. Meia 3 no 2, decolagem 4-0, controle 1 no 9, 18, bom dia. Very good morning, 189, 6312. Very good morning, Salvador, departure control, this is Oceania 6312, in the way past 2000, climb at 350, Scott, 5126, book a departure. Oceania 6312, radar contacting departure, climb level 350, maintain book a departure route, Aracaju transition. Book a departure, Aracaju transition, climb to 350, Oceania 6312. 3602, desce para 2000 pés, altímetro 90, não tem autorizado sinal ILS X-Ray, livre da restrição de altitude em intacto, forma estabilizada. Desce 2012, reportará estabilizado X-Ray, 3602. Departure control, Oceania 6312, and the request fly heading 090, just to avoid weather for a while. 6312, after fly to jump position. And after deviation, and direct to jump position, Oceania 6312. Solo 922, Solo 1423, Solo 1219, decima 9, bom dia. 29, Recife, 1620, Recife, 3625, Altan 25, decima 1. Poderia informar na primária, senhor, novamente? Altan 3663? Olá, 3325, secundário 251. 1-3325-251, bom dia. 2. Consiga o táxi pela Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, meia dúzia. Dois desce para 3 mil pés, altímetro 902, livre da restrição de altitude em ITAP. Descendo 3 mil pés, com 1012, livre da restrição em ITAP, voo 1983. 5221, chame agora Centro Recife, 3325, Antena 251. Aqui 1-3325, 251, 35221. Salvador, Trip 54 ou 14? Trip 54 ou 14, contato radar, desce para o Lio 050, como do ponto de descida na Prua de Maio para a chegada da Maio, altímetro 902. Afirmativo no ponto ideal para 050, Trip 54 ou 14, na Prua de Maio, chegada da Maio. 6023 milhas para o marcador externo, completo final ILS X-Ray, pistola 0, chame agora a Torre Salvador 2, desse nome mesmo. Bom dia. Jagou no 888, desce para o nível 60 na proa de Mário para a chegada a Mário. Número 4 na aproximação ILS, no 888. 888. Oi, Salvador, muito bom dia, está 3602, está 1,5 milha do externo. Baixar, checa. São 3602, livre pouso, vento 1,00 graus, 1,02. Livre pouso na pista 10, o 3602. After level 160, call Recife Center 12685, Sanibe 12545. After 160, any call 12685 and it enable 1255. Salvador, o Gol 1982, passa 5 mil pés, restrito 3 mil pés. Espera 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray, informe estabilizado, Gol 982. 2 mil pés, informado estabilizado no ILS X-Ray, no 982. Sob alteração, sequenciamento de tráfego, curva esquerda, pro 040, limite será o QDMAIC 101 na MBD 5. 040, limitado QDMAIC 101 de Pitanga, ou no 888. Simbra, MBD Simbra. Simbra, Simbra. Hey, Oceana 6311, clear to push and start, report for taxi. We report for taxi, Oceana 6311. Good morning, American 980, gate 11, requesting on clearance, please, and a flight level 330 for the final. Okay, American 980, good morning, stand by to copy flight level 330 to Recife. Okay, sir, standing by, I'm monitoring you, just give us a call. American 980.